meuscds.com. Lucas Fernandes, pra você se apaixonar. Eu não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta. Ligou, tá preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Vou comer de coxinha, nem pensar em festa. Deus me livre, ai quem me dera. Nossa foto juntos e o contatinho já era. Mas Deus me livre, ai quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, Luquinhas aqui te espera. meuscds.com. IT Brasil Produções. Eu não tô me reconhecendo. Eu tô em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e ligou, tá preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Vou dormir de coxinha, nem pensar em festa. Deus me livre, ai quem me dera. Vou postar fotos juntos e conta que já era. Mas Deus me livre, ai quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, Luquinhas aqui te espera. Mas se você vier, meu coração te espera.